891, solo 14, chame 121 pessoal, solo. 211, 838, cuidado, por favor. Pronto, 3891, muito boa noite, prossegue Alfa Juliet, remota 1271. Alfa Juliet, remota 1231, obrigado. Estabilizado. 428, completa aproximação em US, chama pelo salvador, é 19 decimal lá 5. 297. Salvador Gol 228, passando em DSR, estabilizado, sem baixo travado. Durante do ano 228, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30, grau 79. Eu repouso, pista no 0, Gol 228. 328, solo aos 22, chame no 21 nesse momento. 21, 9. No 21, 10. 21, 10, pode ser, 21, 9. Alô, Salvador, voo 1228, na faculdade. 2228, estou autorizado o TFA Alfa, direto, posição 11, 7-1. Alfa, direto, para o 11, voo 1228. Skyhawk uniforme, acionando identificação. Esse cruzeiro 40, eu vou deixar o telefone. Toda essa identificação, disse mantém a 050, autorizou a deixar o guarda na área. estacionamento a partir da presença possível para o ar final da noite, senhor. Aguarde o ingresso na final instrumento da 1-0 para o posterior cancelamento junto ao professor Salvador. Eu espero que me informe se a Livre é concluída, se para 2 motores, o último 30 Salvador 1-0-6, vamos chamar no logo já está. Descendo a 2000 pés, chamará estabilizado. Você viu o tráfego, o último telefone da número 1, senhor? Afirma, número 1. Redução de velocidade para 1-7-2, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 1-0-1-6. Entendi, 1-0-1-6. Em uma testa de voos visuais, informe no ponto da acessibilidade. Isso para o título de tráfego de 1.500 pés, última transformadora 1-0-1-6, direto de nos braços de acusadores. Tranquilo, Skoka Identification, descend to level 1, 5-0, clear on buffer level. Agniforme, complete a aproximação do UF, chamado Salvador em 1-1-8, decimal, lado 5. Camarada 295, boa noite. É. Boa noite, esse é o Whisky Agniforme. Patango, Whisky Agniforme, prossiga. Precisar localizador, Whisky Agniforme. Tango, Whisky, Yankee, de Fome, confirme se usou algum campo? Ainda não, senhor. Gente, o Tango, Whisky, Yankee, de Fome, repete quando visual algum campo, ajuste o altímetro na 0-1-6. De Fome. Completamente visual com campo, Whisky, Yankee, de Fome. Cancelamento, prosseguir para a base pela direita, 0-7. Gente, Papatango, Whisky, Yankee, de Fome, trava o resultado. Com o instrumento cancelado 52, curva à esquerda, base pela direita, pistão no 7, reporte quando na final, trem checado, whisky a Califórnia. Reportará o whisky a Califórnia. Até o quilo disse para 4 mil pés, o time tem salvador 1-0, 1-6. Complete a aproximação ali, assistindo a torre Salvador, é 1-8, decimal 9-5. 2-9-7. Apatango, isso é que me fala, os apoios piscam 7, vento no 30 grau, 089. Eu de fora. Autorizado com os pistola 0, vento na 30 graus, 109, justo o time, turma 0 na 6. É, time de força, 9-1-7-2. Afirma, isso é uniforme, solo sal, 5-6, parte 5? Tem, chapatando, isso é uniforme, realiza o backtrack, libera a pista na papai, estaciona a frequência livre. Gol 1972, Salo 58, libere primeiro direito, chama o Salo Salvador, 121, decimal 1. Isso é 211. Dois autorizado Alfa Juliet, posição 0471. Alfa Juliet para 04. Paulo, salve aqui, salve para até o Cuba. Euclid 103,000 feet, Timor Sierra 1016. Thanks to 3,000 feet, Altimeter 1016, Delta Delta. Roger, continue descending. Standby, continue descending, Alpha Delta. Kili, clear from electric throughputs are runway 10 descent to 2,000 feet. Tomorrow Saturn 1016, common stripes from Akaraza course. We are left 10, descent to 2,000 feet. Akaraza 1016, I report fabric runway 10, also Delta. Boa noite, 7520, descida Coruja do Zero. 520, sem identificação do CP2, meu peso, a última instaladora no 06, chega da mãe. 4000 pés, 7520, alguma pro direto? Tem mais 2000 pés. 2000. Alguma próxima? E o stop. Stop, obrigado. Yes, I established runway 10, Oscar Falcon. Contact now to the traffic, that's 118, there's one on the side. Tower 11, made the small 95, Oscar Falcon. Let's say, Lima, where you have to try it. Tower, Papa Tango Oscar Hotel Kilo. Kilo, traffic inside, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots, QNH 1016. Clear to land in runway 10, altimeter 1016, Papa Tango Kilo. Papa Tango Oscar Hotel Kilo, confirm the apron. Apron 5, Oscar Hotel Kilo.